Ele era um separado e uns diziam retardado, e outros falavam baixo, esse menino é disturbado. Mas como pode ver o mundo de outra forma, se todos estamos nele? A diferença é que uns não acordam, puxam a corda e matam a si mesmo. Sonha em viver um sonho, mas acorda no pesadelo, despertado por si mesmo. Tá com a vida livre, mas tá com o espírito preso. E eu propago uma epidemia de mentes vegetantes. Apresento minha proposta, se encontre antes. O apocalipse tá aí, é só você que não vê, ou finge, com medo de perceber. Minha mente ferve como vulcão em ebulição, controlo ela para sair em palavras de libertação. Gustavo, do sobrenome Marcelino, mais um dos que veio pra ficar, lírico. E eu trampo nas minhas letras de segunda a segunda, e minhas horas extra eu deixo na madruga. Que a minha remuneração não venha em salário, mas sim na libertação de um viciado. Gavi MC, se encontre.